Opa, e aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje é dia 20 de novembro de 2018. Hoje é uma terça-feira chuvosa. Hoje é um dia para relaxar, para ficar em casa, para assistir um filme, para ninguém te perturbar. Eu gosto de tempo assim, cara. Tempo chuvoso, tempo frio. Eu não sei, mas acho que o tempo, ele é determinante para alguns aspectos psicológicos na nossa vida. Porque, por exemplo, quando está chuvoso, eu me sinto um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo. E eu não sei. Quando está calor, um sol dos infernos, eu me sinto um pouco mais agoniado, mais agitado, mais apreensivo. Mas quando está chovendo, o aspecto da chuva e o clima que a chuva traz, me traz uma sensação de... sabe, de aquietação. Eu não sei, mas eu acho que o tempo, que o clima, ele determina alguns aspectos psicológicos na vida do ser humano. Não sei se contigo acontece isso, mas comigo acontece. Hoje é feriado, hoje é dia de zumbi dos Palmares, hoje é dia de nego encher o saco no Facebook, no Twitter, sobre a causa negra. Ai, cara... ai, não enche o saco não, cara. Você sabe quem foi o zumbi dos Palmares? O cara tinha escravo. Que moral o cara tem pra ser considerado um herói? Pra ser considerado um herói nacional? Nada. Não adianta você lutar pela causa negra e se você tem escravo. Isso é loucura. É como se eu fosse contra o estupro. Estupro é foda. Contra o estupro. E se eu tivesse... mulheres cativas dentro de casa e que eu estuprasse ela toda noite. Não faz sentido. O cara não pode ser considerado um herói negro se o cara tinha escravos na sua fazenda. É isso que eu fico pensando, cara. O brasileiro é uma bosta mesmo. E o nome do cara nem era zumbi, era Zambi. Nem o nome os caras acertam, cara. Então... brasileiro é uma merda, cara. Por isso que você não pode ser levado com a massa. Você não pode ser guiado pela essa consciência coletiva que muitos atribuem. Por isso que você tem que seguir individual, fazendo as suas próprias sínteses, formulando suas próprias ideias, seus próprios pensamentos. Porque se você for guiado pela massa, você vai se tornar uma ameba. Você vai se tornar um eco, você vai ficar reproduzindo a ignorância de muitos. Então, nego fica enchendo o saco essa época do ano. Já estamos no final do ano. O ano está se findando e nada de produtivo aconteceu. Mas daqui a pouco eu tenho que sair, eu tenho que ir para Copacabana. Daqui a pouco eu tenho uma apresentação de open mic. Estou nervoso? Claro que eu estou nervoso. Sei que vou me dar mal? É claro que eu sei que vou me dar mal. Mas... tem que ser feito, tem coisas que você não tem como fugir, e é uma coisa que eu gosto, é um sonho meu, então eu vou tentar, se eu quebrar a cara, pelo menos eu quebrei a cara tentando, porque vai ser muito ruim no fim da minha vida, eu olhar para trás e ver que eu poderia ter feito coisas e eu não fiz, eu me omiti, eu me escondi, então é melhor no final da vida. Eu olhar para trás, ver que eu falhei, ver que eu fracassei, mas eu tive a possibilidade de tentar, do que eu olhar para trás e ver que eu nem mesmo tentei e ficar frustrado, morrer frustrado. E, sabe, então eu tô fazendo isso hoje porque eu penso no meu futuro e espero não morrer frustrado, é isso. Eu não quero ter o final da minha vida... se lamuriando e de alguma forma tentando correr atrás do tempo. Que não adianta. Se você não fazer a coisa enquanto você tem disposição, enquanto você tem mente e espírito para isso, tem que fazer. Porque vai chegar um tempo que você não vai ter mais saco, você não vai ter tempo e seu espírito já vai estar morto. Sua alma vai estar morta, você vai estar completamente morto e enterrado. Você só está respirando. Sua vida ela já se foi. Então, antes que a minha vida se vá, eu vou tentar. E eu preparei alguns textos, mas eu não sei se vai funcionar ou não. Ah, tudo bem, tudo bem. É, ontem eu estava com a minha esposa, a gente estava assistindo televisão juntos. E olha que loucura, cara. Tava passando um cara que ele perdeu as pernas num acidente de moto. Ele caiu de moto. Só que o cara tem 60 anos. Eu não consegui ter pena do cara. Eu não consegui. Porque o cara tem 60 anos. 60. Não era pra ele estar em cima de uma moto. Não era pra ele estar em cima de uma moto andando por aí. Não, cara. O cara tem 60. Você é velho, cara. Você é velho. Você deveria estar jogando baralho em alguma praça. Ou cagando nas calças. É isso que pessoas de 60 anos fazem. Faz. Então eu não consegui sentir pena. Mas uma pessoa normal sente pena de um cara desse. E eu fico pensando quão doente da cabeça eu tenho que ser pra rir de um cara desse. Se as duas pernas. O cara não perdeu a perna com diabetes. Porque se o cara perdesse a perna com diabetes, eu teria um pouco mais de empatia por esse cara. Porque eu pensaria, não, esse cara, ele, sabe, ele pegou uma doença que é comum na idade dele. Esse cara perdeu as pernas por causa disso, mas não. Esse cara perdeu a perna por uma coisa improvável, porque não era pra ele estar nesse contexto da vida dele. Não era pra ele estar em cima de uma moto, cara. Porque ele não tem estrutura cognitiva pra tomar todas as ações que alguém em cima de uma moto tem que ter pra conduzi-la. Então, cara, porra, perdeu as pernas e se fudeu. Muito bem feito. Não tenho nenhum tipo de pena de você. Eu quero que você e suas pernas se foda. Porque sua perna deve estar podre em algum necrotério. Pra onde vai a perna arrancada desses caras? Será que eles guardam em algum lugar? Será que eles só fazem o enterro da perna que saiu? Não sei. O meu avô perdeu o pé por causa da diabetes. Mas, sabe, eu entendo. E também ele não usava. Só ficava deitado, desgraçado. Ele não era uma bailarina. Então, pra ele tanto faz perder o pé ou não. Esses caras são malucos, cara. Não é possível. Sabe, esse negócio, negócio de velho frustrado. Igual eu tava falando desse... De eu ficar velho e olhar pra trás e ver que eu não fiz nada da minha vida. Com certeza esse cara era um cara desse. É um cara que olhou pra trás, viu que não fez nada da vida e resolveu andar de moto. Se fudeu. Tomou no cu. Agora, só tem dois cotocos. Porra, não era pra você estar fazendo isso, cara. Não era pra você estar nesse contexto. Não era, não era. Moto é pra pessoas jovens, tá bom? É pra jovens morrerem em cima de moto, não velhos. E eu tava pensando também sobre... Que eu tenho um cachorro. Eu tenho 6 gatos. Acredite se você quiser. Eu tenho 6 gatos. E eu tenho um poodle. Sendo que esse poodle aqui que eu tenho, ele era da minha esposa. E ele tá com 11, 12 anos. Porém, cara, poodle, já com essa idade, ele já é considerado velho. Porque tem uma tabela de conversão. Que você converte a idade do cachorro pro humano. E tipo, esse poodle ele tem 11, 12, vai fazer 12 anos. Sendo que você converter pra idade humana, ele tem uns 60, 70 anos. Ele tá velho já. Porém, ele nunca transou. Que frustrante isso. Ele nunca fez sexo com outra cadela. E tipo, eu quero antes que ele morra, porque daqui a pouco ele vai morrer. Eu quero meio que proporcionar a ele um momento de prazer. Eu quero que ele pegue uma cadela por aí. E transe, só pra, sabe, porque ele não pode passar por essa vida sem ter transado com uma cadela. Então o que eu quero é arranjar uma cadela de alguém, ou sei lá. Eu não sei se eu posso pegar uma cadela na rua. Porque eu acho que é estupro, não? Se eu pegar uma cadela na rua, no vira-lata e trouxer pra dentro de casa pra ele fumar ela, eu acho que não pode isso, acho que moralmente. Essa porra não é aceita, não sei. Só que eu tava pensando, será que existe algum tipo de serviço de prostituição de cachorro? Porque pensa comigo, essa situação de um cachorro velho que já não transa, porque não tem nenhuma cadela disponível querendo dar pra ele, Esse contexto deve existir em um monte de gente que tem cachorro e gostaria de um serviço desse. Porque imagine se você, igual serviço de prostituição para humanos, você liga para a agência, liga ou diretamente para a prostituta, combina um valor e ela vem e faz o serviço. E se existisse um serviço para cachorro, cara? Se eu ligasse, eu tô precisando de um serviço aí de prostituição de cachorro. Tem um cachorro aqui, ele tá... Entendeu? Eu não sei. Que demais seria isso, cara? Eu não sei, cara, se isso é certo. Eu não sei. Mas seria da hora eu tivesse um número aqui. Falei, tô precisando de uma cachorra pro endereço tal, tal, tal. E chegasse, se ele estivesse aqui... Eu desse R$100 pro cara e ele, sei lá, a cadela viesse aqui com toda perfumada e com roupas sensuais e com cheiro de cio. Ai, cara, eu sou doente da cabeça, eu tenho que me tratar, cara, eu preciso de fazer tratamento psicológico. Cara, eu tava pensando falar isso no meu open mic, mas melhor não, cara. Melhor, isso é muita maluquice. Isso é muita loucura, cara. Isso não vai funcionar. Pessoas não aceitam esse tipo de informação na cabeça dela. Porque você monta um cenário, cara, na mente da pessoa. E se a pessoa ela for muito sensível, ela fala, não, cara, não, não, não, isso não. Então, eu não quero colocar esse cenário, colocar essa pessoa nessa situação. E ter que pensar em serviço de prostituição pra cachorro, então. Outra coisa que eu tava pensando também. Sobre novembro. Que não, acho que novembro. Novembro é conscientização do câncer de próstata. E outubro é dia de conscientização de câncer de mama. E eu tava pensando. Como que é louco, cara? Por exemplo. A mulher, quando ela tá transando, tente raciocinar, tente... Eu não sei se eu vou saber explicar isso aqui. Mas, por exemplo, quando a mulher tá transando com um cara, quando ela tá quicando em cima do cara, os dois peitos dela ficam balançando. Porque ela tá fazendo um movimento de desce e sobe, e o peito ele fica naquele movimento também de sobe e desce. Você tá ligado no que eu tô falando? Porém, se uma mulher que teve câncer de mama e ela perde um dos peitos, fica aquela parte lisa. Só uma parte lisa, não tem nada, porque ela perdeu o peito. O câncer comeu o peito dela. Eu não sei como é que funciona isso. Se o câncer come ou se tiram pra não comer, eu não sei. Mas só fica uma parte lisa com a pele só e o outro fica inteiro. Imagine essa mulher quicando em cima de um cara e só um peito balançando. Não, não. Ah, esquece, cara. Esquece o que eu disse aqui. É loucura. Mas o que eu imaginei foi, essa mulher, não sei se ela tem essa autoestima. Será que mulheres que têm câncer de mama, elas transam ainda? Não sei. Ou só de quatro? Porque esteticamente é feio. Alguém quicando em cima de você que só tem um peito. Eu não sei se eu vou conseguir me concentrar. Sabe? No sexo. Eu só vou ficar olhando pro, sei lá, pra parte lisa, onde não tem peito. Eu não sei. Porque é sexy uma mulher quicando em cima de você e os dois peitos, aqueles peitos gostosos balançando. Mas quando só tem um... não sei se eu vou conseguir me concentrar. Isso é que é uma coisa muito engraçada, porque como você tem que ter tesão na sua mulher, ou na sua noiva, ou na sua namorada, pra você querer transar com ela o resto da vida? Porque isso é loucura, porque chega um tempo, cara, você já sabe o que vai acontecer. Você já sabe como que vai ser o sexo. Porque, por mais que todo sexo, toda transa, ela tem elementos novos ou não, sempre a mesma coisa. Mas chega uma hora que você meio que vai enjoar. Vai enjoar, cara, porque é a mesma pessoa. Eu não sei. Tanto dos dois lados, tanto na visão da mulher quanto na visão do homem. Eu não sei se isso... Mas, por exemplo, eu comparo sexo como se fosse bolo de aniversário. Um ou dois pesado, um ou dois pedaços é gostoso. Você vai comer com prazer. Mas se te derem 20 pedaços de bolo, do mesmo bolo, vai enjoar, cara. Porque enjoa. Isso enjoa, cara. Você sempre comeu o mesmo bolo, enjoa. Mas não tem pra onde você correr. Porque se você for casado, você assinou um papel que você vai comer sempre o bolo, o mesmo bolo, o resto da vida. E você não pode comer outro bolo porque você tem que ser fiel a um tipo de bolo. Sendo que esse bolo enjoa. Entendeu? Não tô falando da pessoa, não tô falando de amor. Tô falando de sexo. De algo como... Algo... Como se fosse comestível. Como se tivesse sabor. Entende? É por isso que... é por isso que a mulher, depois de 10 anos de casado, quando ela olha para o homem de cueca, aquele homem barrigudo, horroroso, com um físico de merda, ela não externaliza isso. Mas na cabeça dela, ela tá assim... ela tá fazendo ânsia de vômito, por quê? Não é sexy, sabe? Pra ela não é mais atraente. Pra ela não é mais algo desejado. Já não é algo apetitoso. Já não é algo que ela quer pra ela. Ela não olha aquele cara horroroso, barrigudo, com físico de merda. E pensa assim, não, quero que esse cara me coma. Eu quero que esse cara meta esse... Não! Não, cara! É por isso que, não sei, a monogamia... Ela tá refutada. Porque pra você ser casado pro resto da vida até a morte, você tem que ter uma conexão absurda com seu cônjuge. Tanto dos dois lados. Você tem que ter um tesão, sabe? É infinito. Você tem que ter... E outra, você tem que permanecer fisicamente, esteticamente atraente. Porque não adianta de nada você... Casar com uma mulher super gostosa e ela for, sabe, se degradando no passar do tempo. Quando você vê, você tá casando com uma baleia, com um olho fundo, completamente deprimente, descabelada, que usa a calcinha toda rasgada, que não tem um pingo de higiene, que não corta a porra do pelo. Da buce... Não, mulher, eu queria deixar um recado aqui. Se você é negra, se você é uma mulher negra, cara, depila. Não deixa crescer pelo na sua buceta. Não deixa, porque primeiro, é esteticamente feio. E outra, quando um homem tá transando, sabe, se tiver muito pelo lá, porque mulheres negras, ela não tem pelo liso, ela não tem cabelo liso. Então, vai parecer que a gente tá comendo uma porra de uma esponja de aço. E sabe, isso machuca, porra. Isso machuca. O pau do cara fica todo vermelho, esfoliado, porque ficou colocando um pau numa porra de um bombril. Então, raspa essa merda. Primeiro, esteticamente é feio. E segundo, não vai ser uma sensação agradável ter que ficar esfregando um pau numa porra, sabe, uma lixa. Raspe isso, raspe. Eu não sei se é coisa de mulher negra, elas sempre têm essa neura com relação à sua aparência física. Aí, pra elas tentarem achar algum tipo de originalidade na sua aparência, elas começam a fazer penteados africanos, a colocar black, cordões coloridos e sapatos sem meia. Não, cara. Não, cara. Seja você mesmo, tá? Não seja uma cópia. Tá? Porque a maioria dessas mulheres negras que são ativistas, lutadoras pela causa, sabe, eu não vejo nenhum tipo de originalidade nelas. São cópias de outras pessoas, fazem o que fazem porque viram outras pessoas fazendo e acharam legal. Elas não são interessadas realmente pela causa ou por algum tipo de movimento. Não, é porque elas querem se sentir que estão representando alguma coisa, que estão lutando por algo. Essa é uma necessidade, não só da mulher negra ativista, mas de todo pessoal que luta por alguma coisa. Eles querem atribuir algum tipo de sentido, algum tipo de valor a uma causa. E eles querem, de alguma maneira, se sentir parte disso, parte de uma luta, parte de uma conquista. Que eles acham que tem que estabelecer algum tipo de senso de justiça com relação ao mundo. O mundo, cara, ele não é justo, tá bom? Ele nunca vai ser justo. Ele nunca, nunca todo mundo vai ter as mesmas oportunidades. Nem todo mundo vai ter o mesmo tipo de valor agregado a algum certo tipo de posição ou ascensão social. E isso aí, cara, não vai mudar, tá bom? Por mais que você lute, por mais que você faça testão, por mais que você faça protesto, por mais que você seja engajado, estudioso com relação a isso, e por mais que você fique nessas discussões intermináveis acerca daquilo que você acredita, não, nada vai acontecer, porque essa estrutura ela é feita não por quem está embaixo. Porque se a estrutura for feita por aqueles que estão nas camadas mais baixas da discussão, aí sim tem como ser solucionado, porque você está atingindo as pessoas que têm como mudar esse cenário. Mas as pessoas que realmente têm como mudar esse panorama e essa igualdade, elas estão na parte de cima, elas estão no prédio de cima, elas estão nas coberturas da classe social. Para você atingir essa pessoa, para você levar a discussão para esse cara que está lá no topo da cadeia alimentar, você não é impossível. É impossível. É impossível. Eu e você não tem como mudar. Só se uma luz acender na consciência dos caras poderosos, dos caras que realmente tem como mudar alguma coisa. Se não, vai ficar a mesma coisa. Por que que no qual que é o nome daquele? No Haiti? Por que que no Haiti a fome não acaba? Por que que no Haiti a desigualdade não acaba? Se existe uma parcela muito pobre, miserenta, que está morrendo porque não tem comida, e outra parcela são trilionários, donos de petrolíferas, donos de petróleo, donos de minas de diamante. Por que que parte dessa população desse país, uma é de extrema pobreza e miséria, outra é de extrema riqueza e luxúria e poder? Por que que isso não muda? Porque essa classe de poderosos não foi atingido por essa consciência de justiça, de igualdade, sabe, de amor ao próximo. Então, cara, se você não direcionar todas as suas armas de luta por igualdade, de luta por justiça, de luta por inclusão, de diversidade ou pluralidade, não sei como se fala essa palavra, se você não atingir os poderosos e ficar apenas discutindo com pessoas que fazem parte do seu ciclo, em volta do seu ciclo, nada vai mudar. Então, cara, esquece essa discussão boba que você tem no Twitter, no Facebook, ou no WhatsApp, ou sei lá onde você se interage. Esquece isso, cara. Esquece. Nada vai mudar, tá? Enquanto os poderosos não forem atingidos, nada vai mudar. Porque a estrutura não tá nas partes baixas da população, tá? E não sei se você te contaram, você faz parte da classe baixa. É por isso que eu não entro em discussão, cara. É por isso que eu não entro em nenhum tipo de argumentação concernente a qualquer tipo de causa negra, gay, mulher, homem, cachorro. E eu não, sabe, não me pega, isso não me comove. Isso não gera em mim nenhum tipo de empatia, porque eu sei que vai É cachorro correndo atrás do rabo. Isso não adianta, não adianta. Então, se você quer mudar alguma coisa, tenta atingir os poderosos. Tenta atingir a classe de cima. Talvez alguma coisa mude. Se não, é loucura, é loucura. É loucura. Eu estava escrevendo algumas coisas aqui, algumas anotações. De alguns pensamentos completamente absurdos. Agora eu tô anotando tudo que eu penso, cara. Eu tô um pouco me fudendo. Eu tô escrevendo tudo o que vem na minha cabeça, das coisas mais simples ou das coisas mais loucas, eu tô anotando, porque pra mim tá sendo... Porque se eu não anotar, eu esqueço e eu, de alguma maneira, eu vou tentar fazer comédia com isso. Tomara que eu consiga. Se eu não conseguir, foda-se. Deixa eu ver aqui. Não, mulheres que fumam. Eu queria fazer uma piada sobre mulheres que fumam, mas eu não consegui. Porque qual era o meu pensamento? O cigarro é considerado, pelas pessoas nojentas, algo nojento. Tá? Algo nojento, algo que, sei lá, as pessoas chatas e repudiam. E eu gostaria de estabelecer, eu não sei, você pode deixar o seu comentário se você tem algum tipo de sugestão para essa piada, mas eu queria estabelecer algum tipo de conexão entre mulher que fuma e mulher que faz boquete, entendeu? Porque na minha cabeça é o seguinte, se a mulher, ela fuma, porém a decisão de fumar para as outras pessoas é um hábito nojento, então se essa mulher ela está disposta a romper todas essas barreiras sociais que as pessoas impõem para você fumar, se essa mulher rompeu todas essas barreiras estéticas de saúde para fazer isso, então essa mulher ela paga boquete facilmente. Ela não é nojenta, hein, quando for... Pra mim, eu não sei, cara. Eu não sei, eu não consegui estabelecer essa conexão. Mas pra mim é o seguinte. Se essa mulher fuma, então essa mulher chupa qualquer pau. Não sei, não sei, não sei. Talvez não seja isso, não sei. Mas pra mim é o seguinte, essa mulher não tem frescura, entendeu? Essa mulher não tem nenhum tipo de mimimi. Pra ela pegar um pau agora e chupar, tanto faz. Então por isso que eu gosto de mulheres que fumam. Por quê? Eu não sei. Por que ela vai chupar meu pau? É isso. Mas tá ruim essa piada porque eu não consegui explicar. Eu não consegui estabelecer uma linha de raciocínio. E tem outra piada aqui também, que é sobre o câncer de mama, que eu falei. Mas não, essas piadas, não é, eu não consigo estruturar elas e contar de uma forma clara, rápida. E que possa ser, sabe? Falei do câncer de mama, eu queria fazer essa do câncer de mama, do cachorro. Ah, mas é isso. Depois eu... Eu também queria fazer piada com gente gorda. Porque gorda é engraçado. Mas eu sabe o que eu tô percebendo, cara? Que fazer piada com gordo é tão fácil que já virou clichê. Virou clichê, e sabe, eu já não dou risada com piada de gente gorda. De gente gorda não, piada com gordo. Eu não sinto mais essa, que engraçado. Não, só se a piada for muito inteligente. Mas sim, mas se não, eu acho que já virou clichê. Virou tipo piada com flamenguista, com corintiano, sei lá, piada com Guaraná Dolly. Sabe, esses assuntos fáceis. Que você falar qualquer coisa já gera riso, já gera piada. É o riso fácil. Eu já não sinto graça em piada com gordo. Só se a piada for muito engraçada. Só se for uma construção muito fodida. Se não for... sabe? Por exemplo, eu vi uma piada no YouTube daquela comediante Marcela Leal. Sobre... Ela tá falando sobre gente gorda. E ela tava falando que não sei quem era tão gordo... Que a mãe dela batia a vitamina dela na máquina de lavar. Sabe, e essa piada, quando eu ouvi ela... Por eu ouvir ela faz muito tempo... Eu ri, cara, eu ri dessa piada. Porque eu achei... Não é que eu achei engraçada pra caralho, não. mas eu achei criativa pela comparação da máquina de lavar pelo liquidificador, entendeu? Não pela não exatamente pela piada do gordo, mas eu gostei da comparação, da conexão que ela fez entre máquina de lavar e liquidificador. Por isso que eu achei boa essa piada. Mas hoje já não, sabe, eu já vejo, já, não tem graça. E eu acho que a comédia, ela vai se encaminhar para isso, cara. Eu acho que inevitavelmente o comediante, para ele continuar grande, continuar em evidência, ele vai ter que se reinventar com relação aos assuntos que são abordados na comédia. Eu não tô falando aqui que eles vão ter que começar a falar sobre assuntos mais pesados. Não, nem isso. Mas eu acho que vai, se não, vai virar Zorra Total. Vai virar Praça é Nossa, entendeu? Então, eu acho que... é uma percepção minha. Que esses assuntos de namorada, meu pau pequeno, esses assuntos bosta que comediante geralmente faz de stand-up, eu acho que esses assuntos vão começar a deixar de ser engraçado e vai começar o pessoal querer consumir outros tipos de comédia. E eu tento fugir desses assuntos óbvios, mas eu não sei. Às vezes, eu não consigo. Mas eu acho que eu não consigo por uma construção que foi feita dentro da minha cabeça. E eu tento me desvencilhar disso. Por isso que, por exemplo, quando eu comecei a fazer open mic, eu sempre dava essas piadas clichês. Eu sempre ia pra esse lado. Então, o motivo que eu me afastei, primeiro, é porque não tava funcionando desse tipo. E segundo, se eu começasse... se eu insistisse nisso, eu ia começar a criar no imaginário das pessoas que me assistem, que eu sou esse tipo de comediante. Mais um do bando, entendeu? Mais um dos que fazem a mesma coisa. Então, eu fiquei um pouco afastado... Primeiro, porque eu não acredito que eu seja bom o suficiente para fazer. E eu não queria também passar esse tipo de, sabe, de imagem. E eu gostaria de ser um comediante que faz algo diferente. Eu não quero ser mais um. Porque se eu for ser comediante para ser só mais um desses caras que estão por aí, para mim não vale. Para mim vai ser, sabe, não vai ser interessante. Mas eu não sei se você tem essa capacidade de fazer algum tipo de comédia diferente do que está se apresentando por aí. Mas eu espero que eu consiga. Não é fácil, nada é fácil. Estou aqui tomando meu suco, esperando a chuva passar, porque eu tenho que comprar areia pro gato. Porque ter gato é isso, você tem que comprar areia pro gato, porque ele não caga no vaso. Então ele caga na areia, então você tem que comprar areia. Absurdo. E a puta de areia, cara do caramba. Ah, mas é isso. Esse podcast não tem muita coisa pra falar, não, cara. Então, esse podcast vai ser curto. E eu fiquei feliz, cara, porque eu recebi o meu primeiro feedback. E eu gostei bastante. E você que tá me ouvindo, você sabe, cara. Eu tô feliz porque você mandou um e-mail lá e deu uma sugestão. E eu aprendendo... fazer o que você falou, porque eu já tinha ideias acerca disso, mas eu vou tentar colocar em prática, cara. Mas obrigado aí pelo feedback. Você que tem uma sugestão, você que tem uma opinião, você que tem uma crítica, mande pro meu e-mail, vai estar na descrição do podcast. Sinta-se à vontade, cara, em comentar, em dar sugestão, ou xingar. Fala, cara, esse podcast é uma bosta, muda isso aí, cara. Aqui é um podcast democrático, você pode falar o que você quiser. Estamos aí. Qualquer coisa, vai dar o cu.